Só queria ter o seu abraço pra ver se eu desfaço essa falta de você. Poder tocar, sentir o gosto do seu lábio, entrar no compasso e seu coração bater. Olhar nos teus olhos e dizer: sem você não importa se é doce ou salgado, se tá quente ou gelado, se faz sol ou vai chover. Eu achei que tava certo, fui errado, era leve, tá pesado. Fica longe de você, pro escuro fica claro, sozinho acompanhado. É só a gente fica junto e não separado. Eu só existo se for do seu lado, se for do seu lado. Só queria ter o seu abraço pra ver se eu desfaço essa falta de você. Poder tocar, sentir o gosto do seu lábio, entrar no compasso e seu coração bater. Olhar nos teus olhos e sem você, não importa se é doce ou salgado, se tá quente ou gelado, se faz sol ou vai chover. Eu achei que tava certo, fui errado, era leve, tá pesado. Fica longe de você, no escuro fica claro, sozinho acompanhado. É só a gente ficar junto e não separado. Eu só existo se for do seu lado. Tá bom, ó. Sem você, não importa se tá doce ou salgado, se tá quente ou gelado, se faz sol ou vai chover. Achei que tava certo, fui errado, era leve, tá pesado. Fica longe de você, pro escuro fica claro, sozinho acompanhado. É só a gente ficar junto e não separado. Eu só existo.